Terceiro, abra comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. E não sejas manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O nome dessa igreja é Laodiceia. É a última igreja. Não é apenas a última igreja lá de 2000 anos atrás, mas é a última geração da igreja. E a Laodiceia é uma geração da igreja que vem depois de Filadélfia. Você vai entender isso. E Laodiceia é uma palavra grega que quer dizer opinião do povo, opinião de cada um. Uma das características mais predominantes da igreja hoje é que hoje, em muitos lugares, nós temos, cada crente, uma opinião. Eu não concordo, eu não acho. Eu acho que o ministério devia fazer isso, eu acho que devíamos fazer aquilo, eu penso que, eu não gosto, eu não acho. A igreja está cheia de gente que acha e que pensa sua própria teologia, o que acha, o que pensa, o que gosta, o que quer. E isso é fruto do que vimos anteriormente, o interesse pessoal. Se eu tenho um interesse para me abençoar e você tem um interesse para te abençoar, dificilmente nós vamos entrar em acordo no ministério. Dificilmente o grupo, a banda vai conseguir ensaiar bem, daí a pouco já tem um problema, já tem um conflito, e aí começam aquelas intermináveis reuniões de ministério de louvor. Porque se eu começo a buscar meu interesse próprio, certamente eu vou ter o meu governo próprio. Terceiro nome, terceiro ídolo, ou terceira questão que Deus quer exterminar do meio do ministério louvor: governo próprio. Deus disse à igreja de Laodiceia, a igreja do governo próprio, daqueles que pensam o que querem e que cada um tem sua opinião: é melhor vocês comprarem ouro de mim, porque vocês são pobres. Quem busca o governo próprio se empobrece. É melhor que vocês adquiram vestes para cobrir a vossa nudez, a vossa vergonha. Quem busca seu interesse próprio, seu governo próprio, quem vive debaixo do seu governo próprio, acaba sendo envergonhado. Pode não ver, mas envergonhado. Pode não saber, mas envergonhado. Tenho orado por um irmão tão conhecido, tão abençoado, mas resolveu dirigir sua própria vida e arrebentou sua vida, arrebentou seu casamento, arrebentou sua família. Ele não viu ainda. Ele acha que ainda está uma maravilha. Ele não viu ainda, mas ele já está envergonhado. Na hora que o Senhor fizer as escamas dos olhos caírem, vai doer muito, mas ele já está envergonhado. Mas como tem o governo próprio, não consegue enxergar. No ministério de louvor, irmão, nós vemos muitos líderes, muitos músicos, muitos instrumentistas, muitos cantores cheios de idolatria, cheios de interesses pessoais. Parece que Deus está olhando só para ele. Deus o trouxe nesse congresso para abençoá-lo. Deus abriu uma porta para ele e ele está aqui ministrando no congresso. E ele está vendendo CD, e ele está crescendo, e o nome dele está ficando famoso. Não existe isso. Se tem um nome que vai ser famoso, e Deus vai cuidar disso, é o nome de Jesus. Se eu caminhar no ministério em busca do meu interesse próprio, porque eu gosto de tocar tal instrumento, porque eu gosto de cantar, porque eu gosto de fazer um vocal, deixa eu fazer um vocal para você, eu gosto de fazer um vocal. Se é no meu interesse próprio, eu corro o risco também de começar a ter o governo próprio. Laodiceia. E Laodiceia, Jesus disse, eu estou a ponto de te vomitar. Só há uma solução para Laodiceia: quando nós voltamos para Filadélfia, amor fraternal. Quando nós decidimos, quem é o meu líder, quem é o meu pastor, eu não quero ter minha opinião própria, eu quero seguir o que Deus vai fazer através dele. Primeiro, o ministério de louvor tem que estar debaixo da liderança do pastor. Não existe ministério independente, irmão. Não existe ministério independente. Tem coisas que Deus vai mandar eu fazer, e não a Getsemane, não o pastor Jorge. Tem coisas que Deus dá a mim, tem coisas que Deus dá a você, mas continuamos debaixo da liderança pastoral e da comunhão com o corpo. Não existe ministério particular, existe o corpo e os dons que Deus dá a cada um. Então eu preciso comungar com o corpo, eu preciso estar em Filadélfia, irmãos, amor de irmãos, amor fraternal, para eu não ser Laodiceia, ter o governo próprio. Agora, nós lemos em Zacarias, no capítulo 13, volte novamente a ele. Primeiro, naquele dia haverá uma fonte aberta, diga uma fonte aberta. Irmão, uma fonte aberta. Eu estive de férias numa fazenda de uns irmãos, e há uma fonte aberta na fazenda. E quando eu dormia pela primeira noite, eu acordei e eu ouvi o barulho da água jorrando a noite inteira, e eu fiquei incomodado com aquilo. Inconscientemente eu comecei a pensar: meu Deus, a água está rolando o dia inteiro, a noite inteira. Me veio uma sensação de desperdício, de que ele tinha que ir lá e fechar a torneira. E o Senhor falou assim: filho, não tem torneira para fechar, é minha fonte, rola, jorra água, é em abundância, e não para nunca. E o Senhor foi falando comigo naqueles dias, muito tempo, sobre a abundância dele. E eu comecei a entender: Deus, que coisa abençoada, eu estou acostumado lá no meu apartamento, tenho que fechar a torneira para não desperdiçar água. Aqui a água jorra, uma fonte aberta, é uma fonte que jorra dia e noite sem parar, não vai acabar, não precisa preocupar com desperdício, vai jorrar continuamente. Primeiro o Senhor diz: há uma fonte aberta. Não é uma torneira que a gente tem que abrir de dia, fechar de noite, ou na hora do culto. Há uma fonte aberta. Segundo, para a casa de Davi, diga, para a igreja, para o lugar da manifestação da glória de Deus. Eu não estou dizendo esse templo, essas paredes, mas eu estou dizendo a igreja como o lugar da manifestação de Deus na terra, como as vidas juntas num corpo só, onde Deus se manifesta. E segundo, para os habitantes de Jerusalém, diga, habitantes de Jerusalém. Diga, eu sou um habitante de Jerusalém. O pastor Fábio falou sobre isso hoje pela manhã. Jerusalém, o lugar da adoração. Se eu não sou habitante do Rio, eu sou um visitante do Rio. Venho aqui algumas vezes, não sou um habitante. Se eu quiser ser um habitante, eu tenho que trazer toda a minha mudança, estabelecer um endereço aqui e começar a morar aqui. Habitante de Jerusalém não é alguém que vai ao culto de vez em quando, ou que de vez em quando se manifesta no louvor porque tem alguém e Deus fluiu. Habitante de Jerusalém é alguém que vive 24 horas por dia num padrão de vida de louvor e de adoração ao Senhor. E o Senhor diz: há uma fonte aberta para a casa de Davi, o lugar da adoração, e para os habitantes de Jerusalém, para as nossas vidas individualmente, contra o pecado, diga, o pecado, e a impureza, diga, impureza. Irmão, eu estava uma vez no meu estúdio, é uma música que diz, Deus me deu uma melodia para o salmo, e diz: Senhor, inclina-te a ouvir o meu clamor, necessitado sou, guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Eu estava no estúdio em 91, eu estava lá adorando o Senhor, sozinho, a luz apagada, e cultuando o Senhor, e Deus permitiu, o inimigo veio e soprou: você fiel?